sob o chão cinza chumbo. Tu capão pro mundo, é nós por nós, vagabundo. Vesti minha camisa de estrada e saí por aí. O dinheiro, carai, não pra curtir. Entre putas e loucos, caretas e locos, arrombados em choque, chamou no walk-talk. Reino da malandragem, asfalto é selvagem, é danger. Coxinha de Santana e os malandros de Ranger. Vida louca original, dos barracos de pau. Percebeu, do viu metal, só não quer quem morreu. Morou meu truta, é a cena, é o bang. O chavão de bofe, sapão, vermelho sangue. Por mil camarões, santas reuniões. Será o Alibaba e seus 40 ladrões. Se o preto gosta de curtir no salão, se o preto gosta de curtir no salão, se o preto gosta de curtir no salão, se o preto gosta de curtir no salão. Yeah, salve, salve, salve nós, salve massa. Viva la raça, progresso pros nossos. No fundo da boate, ampliando os negócios. Matando o dragão da preguiça e do ócio. Onde os pretos de coragem exibem os blim blim. Sem axé, sem massagem pros cudos blim blim. A vida é difícil, sim, Johnny. Companheiros pedem sua voz ao microfone. Por mim, só satisfação, tamo junto, isso mesmo. Tu rapper, rude, Lakers, eu também sou Zulu. Família unida, esmaga, boicote, yeah. Bora, pichote, Hollywood, espera, yeah. Nova era, os pretos tem que chegar.